Literalmente quase todos 8,6. Ponto com lógica. Sinal estabilizado 5240. Estamos autorizados 120 com 10, 5240. 7. Fala, boa tarde, bom. 754, vamos matar uma banda. Bom, 754, Campina Grande. Copa. Copa. 390 Campina Grande, autorizado via Upper Zulu 10, Neuma, após direto. Decola pista no zero com a esquerda, sai da PUCA, transição de pá, controle 119, decima 8, sendo 5506. Provou 390, Campina Grande, até Zulu 10, Neuma, pode direto. Decola da 10 com curva esquerda, PUCA, transição de pá, 198, é o controle, 5503, transforma em gol 754. 741 objeto alinhar e manter pista no zero, inicialmente após decolagem manterá a reta até cruzar 4000, então 040 após curvar a direita no perfil da subida. Vai manter a reta até 4000, 7. Livre táxi, bom ingresso, Fox Tango Oscar 5240, seu Leão, Zuno 2, libera a direita, Zuno 2, Zuno 9. Direita 19, bom dia. Dia. Paulo 35, 240, liberou. 240, bom dia, isso aqui é Alfa Tilly, passe 3, 204. Negativa, Renato, o objeto. Gente, olhar e manter só um instante dando novas instruções. Ali mantém o 6741 mantém a subida anterior, arbor, eleva com curva pela direita e vai manter a reta decolagem até cruzar 4000 pés, ok? Afirmativo, mantém a reta de decolagem até 4000 pés, o 6741. Decolagem autorizada, 110 com 10, 6741. Autorizado decolagem, 6741. Gente, alinhar e manter pista 17 Fox, tá, Oscar. Papa Romeo Zulu Lima Tango LA e manter a cabeceira no zero. Imediato decola. Conforme livre decolagem 100 graus com 10 nós, Fox Tango Oscar. Última 741 decolado aos 15119 decima 8, vai 198, obrigado, bom final de semana, 6741. Boa. Papá Romeo Lima Zulu Lima Tango, decolagem autorizada, tenta o Estero 36 decolando a frente, 110 com 10. Vai passar o controle. Afirmativo, decolado ao 15, Fox Tango Oscar, chama o controle 119, decimal 8, boa viagem. 198, grato. Gol 9241 de controle. Prossiga, gol 924. Tá. tráfego avistado, cheque o trem, aguarde pista livre, o vento é 110 com 10. Agua, quais são? Pista livre, pouso autorizado, altímetro 0-2924. Ok, autorizado pouso, baixada travada, pista 10, gol 924. Tira um vento no 924, por favor. Confirmo, 120, 120 graus com 10 nós. Ok, 120 com 10, autorizado pouso, 924, grato. Zulu, Lima Tango decolado, Azul 7, prezado curva esquerda, ingresso litoral, corredor forte, controle 119, décimo 8. Prato, 119, décimo 8. Quatro, só os 18, direito 29. A direita 29, boa tarde, 1924. Boa tarde, taxi Alfa, repórter antes 2010. Alfa, de repórter antes 2010. Confirma, aeronave chegou para o puxa. É o voo 974, posição 8. Autorizado, dispensionar, confesso, voo 974. Autorizado, chama para baixo, 974. Terra, cola pro norte direto, controle 19918-0142. Tem uma pena, não vai nem chegar a chamar o controle. instrumento da torre 8862, tem que fazer a borda. No pátio 3, para decolar de torre 198, só meia dúzia, em frente. Antes da Juliette, 1924. Fazer posição, ponto previsto 10, 1924. Mantém previsto 10, 1924. Oi, eu tô passando em frente. Céu, o Pátio 3 livre decolagem, observando 37 da Guna Alfa, se já tiver pronto. Quando encontrar, livre acionar. Devido à falta de operadores, graças a quando pedimos já estavam prontos, não tem operadores. Ok, então aguarda a companhia taxada, aguarda e após si eu puxo o 4-7-4, ok? Ok. O Gol 924 está livre, Juliette, ponto 1-0. Então livre, ingresso Juliette para o Nesta, Gol 924. Excelência, da presente voo vai a retaguarda do 800 da Guna Alfa, ok? Evite o sobrevoo da aeronave, a cauda da aeronave até o Oceano Novembro, Oceano Novembro, chame fora do solo 120 Maduro, certo? Caju 230, autorizado. Decola pista no zero, curva esquerda, sai da boca. Caju, transmissão, controle 1998, cena 5504. Gol, gol no 806, autorizado, sentido de ótimo, gol no 230, sai da boca, transmissão Aracaju, controle 7198, pode repetir, pode responder, por favor. Fim 5504, reporte para o Spec, na Gol 806. Responde 5504, vai chamar para o Spec, para o Gol no 806. Obrigado aí, irmã, César. Controlado em marcha, Maná, CA. Isso, é bom, tá pronto, cara. Boa, não sei. Ó, peraí. O 089 está autorizado, o espectro será reportado. Delta Gol, com 697. Continua a aproximação 6097, tráfego avistado, aguarde autorização pro pouso. Aguarda. Voo no 697, checado o trem, vento alinhado, 100 graus, uma dúzia de nós, altitude 202, pouso autorizado. Livre pouso, 10,12, voo no 697. Cola pista no zero com a direita, saída coral, para sair corrimento 77, após pular um plano, controle 119.8, acima 5464. Direto, a porta para o táxi, o Netuno 00, seria preciso a porta minha já? Gol 754 para o táxi, 1902 a bordo, terra Fortaleza, 4 horas e 10. Estado de táxi, táxi de Alfa, Multi para a Torre, 1-1-8, Romeia 2, Liga 12, ou não, 74. No solo 29, direito 29. Direito 29697. Utilizado o TAG, de Alfa, para 2-1-8, com 6-12, executando 289. Alfa Juliette com 207. Alfa Juliette com 207. Gente, observe o pouso do 37 Gol após aliar e manter pistão no 0, azul 4089. a bordo. Cogino Padre se encontra aqui de decola, com sua moto mesmo. Não copiou o Padre, autonomia. Quilo Serra Lima, 100 para CA 90 Zulu, Uísque. Autorizado, decola pista no 7, curva direita. Saída moral, controle 1 no 9, decimal 8, aciona 5 no 2. Autorizado, acionar para o táxi 2, 1 no 8, decimal 62, quilo Serra Lima. Visado 340 Guarulhos, via 2321, decola pista no 0, curva direita, saída arbor, elétron, controle 119, decimal 8, acena 5525. 4089, vento 120 graus, 19, pista no 0, decolagem autorizada. Boa tarde, taxi Alfa Juliette, por favor. Alfa Juliette, por favor. Quatro táxi, Alfa Juliette. 6721, 162, aborda, 3 horas e 40. Começa 21, taxi de Alfa, com espera 2, 1 no 8, 162, engame 12. Gente, 2,5, quanto espera o Alfa? Netuno 00, autorizado, tá? Até a ponte espera da Altão. No ponto espera chama Torre 1 no 8, decimal 61, para o cruzamento da pista no 028, na 12. Lado 02. Moral, colo controlado, lado 02. Como é que tá a situação lá? Vamos seguir a tornada, pessoal, aí do, da investigação, e mais os ocupantes estão interditos. Ok, obrigado. Azul 4089, decola 234, controle 1 no 9, décima 8, por viagem. Controle 1984, 089, obrigado, boa tarde. Ali o livre táxi, chama ingresso no 7. Sete. 754, 110 graus, 10 graus, decolagem está autorizada. O céu decolagem, bom, 754. Boa tarde, objeto 6721, pode alinhar após o voo? Ah, sim, após o voo, alinhar manter 6721. Gente, alinhar manter, obrigado. Lima, autorizado ingresso, reporte alinhado pronto, agilizando o táxi na linha cruzeiro. Maceió 350, decola pista no 0 com a esquerda, sai da Fuca, tração Zumbi, controle 1 no 9, décima 8, acena 5537. Bom, resposta post para o 924. Quase alinhado na capsula 17. Continua a parte curta, final de 3 milhas, checado o trem. Eco, hein, Jornal? Vai lá. Nada certo, estou na 7 milhas ainda. Positivo. Guardião 02, no sono 36, frequência 302. 6721, Webjet, 110. Graus. 129, decolagem autorizada. Autorizado, 219. Quilo C.A. Lima, tá pronto? 11, 110 com 10, livre decolagem, C.A. Lima. Autorizado o cruzamento no 022, Netuno 00, Paranel. M721, decolado aos 38198, boa viagem. 98, boa tarde. Decolagem de Serra Lima. Serra Lima decolado às 38198, controle até a volta. 198, Lima. Queen de Novembro, checa o trem pista no 7, ponto autorizado, 110 com 10, eco, índio, não vai dar. Eco, Queen de Novembro, está com as três baixadas travadas. Bravo, Índia Charlie, continua a aproximação, aguarde autorização para o pouso. Bravo, Índia Charlie. Fox, Charlie, Serra Tango, prossiga. Uma chance do Bravo, Índia Charlie fazer uma base pela direita, para 17? Eu tô com o tráfego aproximando pela aquela pista, aproximação visual à sua esquerda, ok? Ia ficar um pouco apertado aí, inicialmente para 10. Tá bom, obrigado. Vamos na final para 10, então. Pega o Indio Novembro, Solos 41, 180, parte 4, agilizando a medida possível.